cadeia, já está no ar. Hora tá na hora, tá na hora de voar. Decadentes começando, vem com a gente começar. É papo de americano, com certeza vai gostar. E se não estiver gostando, pijameiro vai deitar. Laia, laia, laia. Cambada de decadentes, estamos no ar. E hoje é sem o Henrique, hein? Hoje até o Decadência está desfalcado. Se o América pode fazer atuação ruim e desfalcado, estamos nós aqui também, eu e nosso amigo Cornetinha, para fazer o programa de hoje. Não temos participação do Henrique, por isso o programa será sensacional. O Henrique nos abandonou hoje. Será um programa mais leve hoje. Vai ser um programa bem melhor, né? Vamos combinar. E estamos aí para falar dessa porcaria de derrota, 3-1 para o Botafogo no jogo de ontem. Botafogo que segurava a lanterninha, a gente que estava uma posição só na frente do Botafogo. Botafogo nos passou a lanterninha, agora somos o dono absoluto da lanterna do Brasileirão Série A. Confesso que eu não esperava segurar essa lanterna tão cedo, mas estamos aí. Não é porque tivemos uma derrota que vamos deixar de fazer o programa. E vamos lá. Boa noite, Corneta. Dê o seu boa noite aí pra galera. Boa noite, coelhada. E fala aí, coelhada. Gol do Internacional! Puta que pariu! Desculpa. Ih, mas anulou, velho. Que droga. O que eu tava falando? Ah, a gente já tava falando do jogo de ontem. Puta que pariu! Que trem horroroso! Pelo menos os 20 minutos que eu assisti do jogo, né? Que depois do segundo gol, com aquele toquezinho maravilhoso do Fogão, e marcando o segundo gol, eu desisti do jogo, já sabia que ia dar prejuízo ontem. Mas vamos que vamos, né? O programa tá aí, né? Gostaria de mandar um abraço pro Guiminha, que deixou a gente na mão no programa hoje, de cima da hora, tá ouvindo ao vivo lá, pipocando. Mas vamos que vamos, né? É isso aí. Pra quem não tá entendendo nada, a gente tá falando aqui, pra quem estiver ouvindo também a reprise, é porque a gente tá fazendo o programa na hora do jogo aqui, Inter e Atlético. Acabou de sair um gol do Inter, só que o juiz invalidou esse gol. Anulou o gol. O jogo de ontem, ó, tô achando que tem um tratante que entrou no meio do programa pra avacalhar aí, Cláudio. Ele não suporta o nosso sucesso. Não, eu já vi que eu vou ficar no mundo daqui a pouco. Ia ser muito melhor sem ele. Vem aqui pra avacalhar o programa. Você reclama do meu apogeu. Ainda entra com esse áudio maldito de ruim aí, ó. Não, tô no meio da rua aqui, não tem jeito não, bicho. Tô no 4G no meio do nada, então vai ser de jeito. Mas até que tá bom, deixa eu aumentar seu áudio aqui que eu acho que vai ficar beleza. Vamos lá. Agora foi gol do Alex, ou do Sacha. Agora valendo, 1-0 pro Inter. E pra deixar o Atlético lá, nosso companheiro de zona de rebaixamento, junto com o Cruzeiro também. Todo mundo unido. Se é pra estar na merda, estaremos todos os mineiros na merda. Eu sou um rapaz casado, não posso ficar na zona não, gente. Você tem que entender isso, cara. A patroa se aumenta, não dá não. O gol foi do Sacha. Piada boa cartão, essa. Meu cartão agradece. O Sacha tá no meu cartão também. Aqui, deixa eu falar. Deixa eu atropelar, já que eu avacalhei mesmo, deixa eu atropelar de uma vez. Manda eu vou ter que, cara, tô trabalhando ainda. Alguém tem que levar essa nação ao estrelato. Então, vou falar rapidinho. Eu nem teria muito a contribuir no programa de hoje, não. Todo mundo viu o jogo que foi ontem. Então, reclamar da zaga. Eu pelo menos entendo que ainda não deu tempo o português resolver coisa nenhuma. A zaga nós vamos precisar resolver. Meu Colatina vai ser Arthur. Arthur vai ser o grande do Colatina. Queria dividir com o Adalberto, mas eu vou dar ele inteiro pro Arthur. E bala vai ser ninguém, porque ontem, independente da... Ainda que possamos computar a derrota nas falhas da zaga, a ineficiência do ataque também não tem nada a ver com o que aconteceu lá atrás, não. E aquele gol que o Sávio achou não é merecedor de um bala também, não. Então nós vamos ficar desse jeito. Pronto, tô liberado, chefe? Tá liberado. Deixa eu fazer o melhor programa de cabeça da história aqui agora. Você pensa. Abraço, galera. Seguinte, falando sobre o jogo então, o América fez, todo mundo viu, um péssimo jogo, provavelmente o pior jogo do América nessa Série A, e tinha muitos outros jogos aí para competir nessa categoria de pior jogo, mas foi uma coisa horrorosa. O América entrou completamente desligado, o apagão contra o Inter durou menos tempo, contra o Botafogo ele durou o primeiro tempo inteirinho, e também contra pelo o segundo tempo... Não acabou até agora. Oi? Enquanto o apagando o Botafogo não acabou até agora. É, não acabou até agora e isso tá remoendo na gente, né? Porque a gente fica o tempo todo lembrando daquela coisa horrorosa. O América entrou com o sistema defensivo inteiro batendo cabeça, laterais, zagueiros, todos eles. O João Ricardo também não estava mostrando muita confiança. O João Ricardo começou já naquela história, no pouco período que ficou 0-0 a partida, ele já começou naquela historinha velha de que tentar fazer cera. Isso não funciona. Se tem uma coisa que o português parece não gostar, é disso, de não querer buscar o resultado. E fazer cera não tá com nada, João Ricardo. Para com essa palhaçada, porque isso demonstra pro time adversário que você não tá querendo jogar. E aí o outro time vem pra cima. E o América começou completamente perdido em campo. Do meio pra frente o time não conseguia armar muita coisa, e tendo muito espaço, porque o Botafogo dá muito espaço pro adversário jogar, e mesmo assim, e o América entrou com dois meias dessa vez, o Alan Mineiro e o Eduardo, mesmo assim eles não conseguiam armar nada, não conseguiam concatenar nenhuma jogada, pouca participação do Borges lá na frente, Osman muito sumido, muito escondido na ponta, a bola não chegava nele, nada funcionava do meio para frente, do meio para trás então piorou. A coisa batia a cabeça o tempo todo, um Botafogo que poucos gols fez na Série A, encontrou muita facilidade para fazer muitos gols de forma muito rápida no América. O que me chamou a atenção, Cláudio, a gente conversava aqui antes do programa entrar no ar, é que o Botafogo fez 3-0 no América, e se você perguntar até para os botafoguenses, eles vão responder que o Botafogo não estava jogando bem. O Botafogo estava jogando uma partida de normal para ruim e conseguiu fazer 3-0 com facilidade no América. O que você viu do jogo? Medonho, tomar pressão do Botafogo é fecha a porta e demite até a cozinheira, é impossível. O Cruzeiro ganhou do Botafogo, e o Cruzeiro pra mim é o parâmetro de pior time do país ultimamente. O Cruzeiro ganhou lá, a gente tomou chocolate do Botafogo, puta que pariu, mas que zaguinha horrorosa. E o nosso querido lá, o Henrique lá, falou que é colatina pro Arthur, não, é pra todo mundo, não pode ser justo com ninguém, não, todo mundo merece o dele, ontem foi uma marmota. Foi tinha terrível. Jogado um quinto que jogou com o Internacional, no Botafogo, era 5-0 pra gente fácil, e eu tô feliz, o Sacha tá no meu cartola, cara, ô tristeza, vambora. Um passo do Vitinho ainda, e sobre o jogo, eu acho que é isso, eu confesso que eu prestei atenção mesmo. Foi no primeiro tempo, e não tem que ficar remoendo esse jogo de ontem não, o programa de hoje não vai falar especificamente tanto do jogo de ontem, porque o que eu consegui ver, sem estar morrendo de raiva, foi o primeiro tempo, que eu consegui prestar alguma atenção, e o América não conseguia se acertar em campo de forma alguma. No segundo tempo, aí entra aquilo que eu lembrei do programa que a gente fez sobre o Inter, e teve um ouvinte que participou falando que... questionando se o domínio do América após ter tomado 2-0 foi um domínio mesmo do América ou se foi porque o Inter recuou, deu espaço, já estava 2-0 para o Inter e por isso que o América teria crescido. Contra o Botafogo, para mim, também é a mesma coisa. Se no segundo tempo o América jogou um pouquinho melhor, conseguiu buscar fazer um gol e conseguiu fazer algumas jogadas, não foi por mérito do América de ter se colocado novamente no jogo, não. Foi porque o Botafogo fez 3-0, a coisa estava extremamente fácil, o Botafogo já deu aquela relaxada, e o América no desespero, até com alguma coragem do treinador, porque colocou mais atacante, botou o time um pouco mais para frente, com alguma coragem o América conseguiu ter ali as suas jogadas, conseguiu fazer alguma coisa parecida com o time de Série A no segundo tempo. Mas ao mesmo tempo que o América conseguia ir um pouco para frente, quando o Botafogo ia atacar, era o mesmo Deus nos acuda. O Adalberto errou bolas de entregar uma coisa horrorosa, uma coisa que parecia que estava jogando um time de juvenil contra um time profissional, e o juvenil estava tremendo nas bases e toda bola queria entregar. O narrador chegou a falar, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, ele usou a expressão: o América está pedindo para levar gol. E foi perfeito, porque era isso. O América passou o jogo inteiro pedindo para levar a gol do Botafogo. Que você achou da montagem do time ontem pelo Portuga e qual que é a participação do Portuga nisso aí, ô Cláudio? O Portuga tá naquela situação, né? Ele tá tentando descobrir o elenco, tanto que ele fez o certo. Sussu mitou na partida do Inter, falhou, ele já tirou, já colocou o Arthur. Guerreiro foi terceiro amarelo, ele botou, é o Juninho, qual que é o nome do cara lá? Corinthians. O Juninho já tava, ele botou o Claudinei. Não, não é o Juninho, não, é o outro lá que veio do Corinthians, qual que é o nome dele? Alan Mineiro. Alan Mineiro não foi no lugar do... Alan Mineiro foi no lugar do Hernandes. Ah, tá. Mas ele fez as substituições corretas, ele tá descobrindo o elenco. Pelo que eu vi na Itatiaia, que o Romano falou, ele fez reunião com o Sid Clay, que é o nosso diretor de futebol, no vestiário ontem. A prioridade agora é que o América quer contratar dois zagueiros. Sim. Por exemplo, o desespero, ele tá chocado, ele tá desesperado. E o pessoal, o Romano falou no CT, eles treinam exaustivamente a zaga, a defesa, e os caras fazem uma lambança daquela. O Portuga, no jogo contra o Inter, Cláudio, a impressão que eu tinha do semblante dele em relação à zaga, e ele chegou até a dar entrevista mais ou menos nesse sentido, é que ele ficou assustado. A reação dele foi de se assustar com a zaga formada por Adalberto e Suelton, que naquele jogo já falhou demais. E ele ficou extremamente assustado, e para o próximo jogo, o que ele fez? Que foi esse jogo contra o Botafogo. A peça que ele tinha na zaga, ele colocou, que é o Arthur. E ele pensou, pior do que o que foi contra o Inter, não vai ser. Ele foi e botou o Arthur. E acabou sendo, se não no mesmo nível, foi pior. Então ele voltou a se assustar. A impressão que eu tenho é que ele deve olhar para o campo e pensar assim, onde que esses caras foram arrumar esses zagueiros? Onde que eles foram arrumar esses zagueiros? Como que eles imaginavam que iam entrar numa Série A contra times fortes com esse tipo de zagueiro aí? E algo que a torcida do América já salientava lá do início, a gente tem que lembrar as contratações dos nossos zagueiros, não é aqui atirar em cachorro morto, mas Suelton foi zagueiro do ABC no ano passado, o ABC foi a pior zaga da Série B, Suelton era zagueiro titular da pior zaga da Série B do ano passado. O Adalberto, que conseguiu jogar algumas partidas bem, muito bem, mas ele veio do Fortaleza e provavelmente nunca jogou uma Série A na vida. O Arthur era reserva do Fluminense, mas o Arthur não era aquele reserva que de vez em quando entra. O Arthur nunca jogou pelo Fluminense, praticamente. O Arthur era encostado no Fluminense, veio como contrapeso da negociação do Richarlison. E o Alisson, que quando veio para a América, não me lembro bem qual time que estava, mas o Alisson, acho que a melhor passagem dele deve ter sido pelo Bahia, que ele jogou um tempo pelo Bahia. O Alisson até que deu uma melhorada, o ano passado ele era tão tenebroso quanto o Suelton é esse ano, deu uma melhorada, deu uma emagrecida, e hoje, por incrível que pareça, talvez seja o nosso zagueiro que passa um pouco mais de tranquilidade. Mas não é zagueiro para a Série A. Então o Portuga já percebeu isso, coisa que deveria ter sido percebida lá no início. Eu lembro de ter falado no programa passado, não sei se no passado, mas eu comentei com o Marinho, que o América estava falando de contratação de atacante, contratação de lateral esquerdo, e desde que começou o ano, todo mundo na torcida do América sabe que a nossa zaga dificilmente seria uma zaga razoável para a Série A, e você não ouvia ninguém falando de contratação. Agora parece que a coisa assustou. Essas duas últimas partidas assustaram tanto o Portuga quanto a diretoria, e agora vão ter que correr atrás de zagueiro a toque de caixa, e aí o medo é quem que vão trazer, porque agora todo mundo já se acertou. O Leandro Almeida não serve para América, Hever não serve para América, mas o Suelton serve, Arthur serve, as negócios, né? E o Roger, por que o Roger não joga também? Ele é tão ruim assim? Ele é melhor que o Arthur, lhe garanto, a não ser que o menino tá pipocando, aí tudo bem, mas por que eu acho que corre o grande risco, Cláudio, do Portuga botar o Roger contra o Coritiba agora. Mas aí você regaça com o menino, né? Regaça, aí, velho, mas ele tá tão assustado que eu acho que corre o risco dele ir nessa que eu falei, de pior que tá, não fica, e vamos botar esse menino e ver o que dá. Aqui, só a participação aqui do Guiminha, ele perguntou se a retranca do Givanildo, por exemplo, não era dado pela falta de zagueiros horrorosa que a gente tem? O velho retrancava o time, com medo de ficar tomando gol. A gente chegou a comentar isso aqui em alguns programas. A retranca do velho, acho que não é só dos zagueiros, não. O Givanildo percebia que esse time, tecnicamente, era muito fraco. E sabedor disso, ele colocava o time fechadinho. O problema do Givanildo, acho que não foi a retranca. O problema é que a retranca dele era nos momentos errados e era com uma intensidade absurda. Era aquela retranca de não quero nem passar do meio de campo, vou chutar todas as bolas para frente, vou ficar 45 minutos aqui tentando só me defender. E isso era o que não funcionava. Jogar fechadinho não é defeito. A gente falou isso aqui durante a época que o Givanildo estava indo. Jogar fechadinho não é defeito. Até para time menor como o América, time que entra na Série A para se segurar, jogar fechadinho não é defeito e é quase que uma obrigação. O problema era, o América saía com 1-0 na frente, estava jogando muito melhor, quando fazia 1-0, fechava todo lá atrás e só bicão para frente. E aí não conseguia segurar resultado nenhum. A questão do Givanildo, acho que foi a intensidade da retranca dele, que era exagerada, e o tanto de tempo que ele tentava segurar na retranca. Mas ele, o Givanildo é macaco velho. Givanildo olhava esses caras treinando e com toda certeza ele percebia que não dava para jogar de peito aberto com esses caras, porque você toma 2-3 gols e acabou o jogo. Mas ontem aconteceu isso. Mas a questão, acho que mas ele pediu de contratação? Eu já ouvi falar que ele também queria fechar o grupo com o que ele tinha. No início do ano, cara, eu lembro de ver o Givanildo falar que ele não estava satisfeito com o elenco que tinham dado para ele. Mas é aquela história, o cara não vai ficar repetindo isso o tempo inteiro, porque se ele ficar repetindo isso para a imprensa, ele perde o grupo. Então, depois que ele viu que estava fechado nisso, que ia ficar nisso mesmo, o cara decide apoiar, porque é o grupo que ele tem nas mãos, ele não vai sair para cima e para baixo atirando e falando que não eram os caras que ele queria, porque senão ele não consegue desenvolver trabalho nenhum. Ele fechou com esse grupo, tanto que ele conseguiu até o Campeonato Mineiro com o time jogando com muita raça e tal. Mas não é o elenco, todo mundo sabia, não é o elenco para a Série A. Aliás, acho que só a diretoria não sabia, porque chegaram a falar em vaga em Libertadores, é uma coisa absurda. Porque é um grupo que a gente vê, ontem deu para perceber o que a gente não quer, o que os nossos corações não querem nos mostrar. Os nossos corações nos mandam ter esperança de que o América vai detonar todo mundo, que vai ficar bem na Série A. Mas ontem a gente viu que a razão nos mostra que, infelizmente, a gente tem sim o pior time da Série A. O América pode se recuperar, falta muito tempo, essa equipe pode, talvez com 1-2 reforços, ou mesmo sem reforço, mas na base da motivação, alguma coisa pode acontecer e virar o jogo. Diga, não é pior, não é pior a equipe da Série A. O pior de tudo isso, o Botafogo é muito pior, mas balaiada. Eu acho que temos o Santa Cruz é pior que a gente. Só que a gente entrou nessa draga de zaga e agora começa as contratações malucas, né? A minha merda é essa, né? Não contrata no começo do ano pra esperar o Campeonato Paulista, o time de Série A, que tem que esperar o Campeonato Paulista terminar pra contratar. Puta que pariu também, né? Se a Série jogar uma Série A não é vitrine bastante pro jogador querer jogar, você desiste. Aí o cara, além disso, aí assim, vai acabar o Mineiro, aí acaba o Mineiro. Aí ninguém quer vir pra cá, porque tá todo mundo esperando proposta de time melhor pra ir, aí não vai pra lugar nenhum. Aí a gente vai pelo sol com a sobra, né? Ô, Cláudio, isso que você falou aí, eu fiquei pensando ontem. Ontem acho que todo americano que acompanha mesmo o time foi dormir de cabeça mais que quente, e acaba que a gente fica pensando nisso. A impressão que me dá é que o time do América subiu pra Série A. A diretoria do América não subiu pra Série A. A gente tem um time que subiu para a Série A, mas uma direção que não soube se planejar para a Série A. Isso que você acabou de citar, esperar Campeonato Paulista para se reforçar para a Série A, demonstra que essa diretoria ficou com a cabeça lá na Série B. Achar que vai contratar todos os jogadores de ABC, de Bahia, de 13 da Paraíba, de Sampaio Correia, que formando um elenco todo com esse tipo de jogador vai dar certo na Série A porque deu certo na Série B, demonstra que a consciência, a filosofia de trabalho dessa diretoria não subiu junto com o time para a Série A. E isso mostra que a diretoria tem sim muita culpa nesse resultado que começa a aparecer agora, nessa fragilidade que começa a ficar mais evidente agora. O América tinha que ter, ao subir para a Série A, tinha que ter um pensamento completamente diferente. O que deu certo para a Série B não necessariamente vai dar certo para a Série A. Garimpar jogadores baratos e razoáveis para a Série B funciona, porque na Série B, uma pequena dose de técnica e uma grande dose de vontade te leva para a Série A, te faz classificar Na Série A isso não funciona, isso nem sempre vai funcionar. Ah, mas funcionou com o Leicester na Inglaterra. Funcionou uma em cada 1 milhão de vezes. O Leicester é exceção, o Leicester não é regra. Não é sempre que você vai pegar jogadores que são renegados em outros clubes, você vai montar um time só com esse tipo de jogador e vai dar certo. Eu não critico o América contratar apostas. O América tem pouca receita perto dos times de Série A e tem sim que contratar apostas. O problema é achar que só apostas, só com apostas, você vai conseguir enfrentar a Inter, vai conseguir, na situação baba que está o Botafogo, vai conseguir enfrentar o Botafogo, vai conseguir enfrentar um Corinthians, um São Paulo. É muito difícil. E agora é o que a gente está falando, agora na base do desespero, depois de quase 10 rodadas passadas, as 10 mais fáceis, inclusive, porque o América tinha os confrontos mais fáceis agora nesse início. Agora, depois de 10 rodadas, o América vai tentar sair no desespero para ver o que sobrou no mercado, o que ainda está disponível no mercado para tentar trazer como salvador da pátria. O primeiro é o chileno que está chegando aí. O que você fala sobre ele, Cláudio? Eu não acompanho futebol fora do Brasil. Não sei. Falaram que ele ganhou vários campeonatos e deu uma apagada. Vamos ver, de repente o cara se encontra, né? E futebol é fácil, né? Tem jogador que só joga nada no time, vem pra cá e come bola, né? E vice-versa também, né? Vão aguardar, igual os mãos. Vão comia bola. Comia bola ano passado na Série B e nada esse ano, né? É, o Osman teve seus relances, mas tá bem apagadinho nos últimos jogos. O chileno é o Francisco Castro, se não me engano. Acho que ele é chamado de Castro. E ele tá vindo da Universidade do Chile, se não me engano. Ele fez carreira lá, foi emprestado a alguns outros times, tem algumas participações por lá, e ao que parece a carreira dele, apesar de muito novo ainda, tá embaixo. Já foi, já esteve melhor e agora tá um pouco mais embaixo. Isso não é muito problema, porque o América já tem também uma tradição de recuperar alguns jogadores aqui, e é um jogador novo, pode sim recuperar. A questão é que a informação que eu tenho dele, eu também acompanho um pouco, mas a informação que eu tenho dele é que ele vem de uma temporada esse ano com 12 jogos e um gol apenas. Vi também alguns lances dele que tem no YouTube, não me pareceu aquele jogador que tenha faro de gol, talvez seja um jogador para jogar um pouco mais pelos lados. Isso me preocupa, já falei isso em algumas oportunidades aqui no programa, que para mim jogador do meio para frente tem que ser fissurado em fazer gol, tem que ser jogador que saiba fazer gol. A gente vive hoje no América uma dependência de Vitor Rangel, que se machuca muito, tem machucado muito no início do ano, e do Osman para fazer gol. Se não for um desses dois, normalmente é zagueiro, mas ninguém nesse time tem essa facilidade em fazer gol, busca o gol, tem vontade de fazer gol o tempo inteiro. Então eu gostaria de que contratações do meio para frente fossem de jogadores que têm característica de buscar o gol, de jogar para fazer gol todos os jogos, porque a gente está precisando dividir essa responsabilidade do Rangel e do Osman com outros caras, já que o Borges não está buscando tanto jogo. Mas vamos esperar esse Francisco. O problema é o perfil da contratação. É mais um jogador que vem como aposta para ver se vai dar certo na América, e aí entra mais essa vontade de é um sul-americano, né? Aí todo mundo se enche de esperança, porque brasileiro gosta de jogador sul-americano. Mas não quer dizer que é sul-americano que vai ser bom, gente. Pelo contrário, o Cruzeiro esse ano trouxe uma barca, ele não tá salvando ninguém, não tá peneirando ninguém para ficar. E vamos ver o que vai ser desse Francisco Castro. Não é o perfil de contratação que me agrada para este momento. Talvez para o início do ano uma aposta assim pudesse ser mais válida. Para este momento em que a gente já tem os jogadores medianos no elenco, a gente precisa trazer jogador que vá resolver alguma coisa. Não me parece o caso. Mas também não vou ser o cara. Parece que a diretoria agora parou com essa história de atacante e o Atlético reclamando. Estou tão preocupado agora com o zagueiro. Mas passou da hora, né, de ficar viajando nessa de contratar centroavante, sendo que a gente já tem Rangel e Borges, e a zaga naquela situação deplorável lá. Tem que mudar mesmo o conceito e tem que trazer para ontem. Tem que trazer para ontem. Tinha que trazer um Dudu Pitbull da vida também, algo específico, que cara grosso de medicina. É o Donizete. Tinha que trazer um cara específico do Donizete pra gente também. Cruzeiro tem o Henrique, eu acredito que tem o Donizete, tem um cara desse também. Sim. Enxadada sai mil minhocas, Ju, não perde. Sim. E trazer um xerifão também pra zaga. Aquele cara com perfil de xerifão. Que é cara que se botar o Roger estiver fazendo dupla de zaga dele, o Adalberto estiver fazendo dupla de zaga com ele e errar aquele lance bizonho, o cara que chega e fala, aqui não, meu filho, aqui não, aqui você vai jogar sério, aqui a coisa, o buraco é mais embaixo. A gente tá precisando de um jogador com esse perfil. Não tem um perfil de jogador desse na América. É o perfil que eu falo, não tem o capitão. Não tá tem. Na hora de trazer um zagueirão assim. Qualquer jogador assim. E tá na hora de gastar o tal do 300 mil, que não chegou um jogador de 300 mil até agora. Nós estamos esperando os quatro. Que traga pelo menos um zagueiro nesse perfil. A gente esse chileno deve ser um desses, hein? Não, o chileno é barato. Ah, você acha? O jogador sul-americano vem. O salário deles é muito barato. A moeda deles é desvalorizada em relação a nós. Eles vêm ganhando tudo. Bem. Participações aqui. Quem está ouvindo o programa pode participar colocando seus comentários lá no link desse próprio programa no YouTube. Compareçam aí. Tem aqui a participação do Matheus Felipe. Matheus Felipe tá bravo demais, corneta. Você não tem noção. E tá xingando aqui Deus e o mundo. Eu tô vendo, mas não posso falar aqui. Ô, formiga! Ô, boa noite! Formiga tá na área. Boa noite, formiguinha. Tudo bem. Acabou a choradeira aí? Não, pode começar a sua agora. Boa noite. Eu vou até tirar a choradeira. Você está convidado a chorar as pitangas com a gente. Não, eu tô esperando acabar o chororô, porque é o seguinte, o chororô do jogo contra o Botafogo, pra mim foi uma fatalidade. Eu sei que tá todo mundo chorando, parecia Alemanha, contra o Botafogo, mas aquele primeiro pênalti foi roubado, aquele segundo foi uma infelicidade do Adalberto, o terceiro também, o Adalberto vacilou ali, tava nervoso, porque um cara fora de ritmo. Então tem explicação pra aquele resultado, entendeu? O Osman perdeu o segundo gol nosso ali, não perdeu. Aquilo que aconteceu ali foi o seguinte, vocês são novos, vocês não lembram, mas lá antigamente o Botafogo sempre foi uma bosta de fogo e a gente sempre se fudeu com esse time, da mesma forma que a gente sempre se deu bem com o Fluminense. Então o Botafogo é um time lazarento na vida do América, é o Valério Doce. Quando todo mundo tava falando, é obrigação ganhar do Botafogo, eu já pensei, não vou nem falar nada, senão eles vão falar que é minha boca, que é boca de bueiro, que não sei. Mas eu sabia, o Botafogo é lazarento. E o América, eu acredito nessa derrota aí muito nessa mística que existe. Que, lógico, vocês não vão acreditar em astrologia, essas coisas, mas eu acredito. Tem essas místicas, um time que sempre é mais freguês do outro, né? Então, a gente não dá sorte com essa porcaria de Botafogo. E o nosso time, eu acho que jogou bem contra o Inter. Eu acho que estamos. Tudo bem, vocês estão aí chorando aí as pitangas para contratação, também acho que é importante, tem que chegar. Mas eu acho que assim, para não cair, esse time aí já é suficiente. É só engrenar com o treinador agora dando esse padrão de jogo aí, eu me animei. Ô, Formiga, era disso que a gente tava precisando, cara. Graças a Deus você entrou no programa. Era desse fingir de otimismo aí que a gente tava precisando. Não, mas é porque, sem brincadeira, a torcida do América é o que a gente fala, bipolar, né? A gente ganha e é o melhor time do mundo. A gente perde, é o pior, né? O Ibis. E assim, se você for ver o time. No início do jogo, por exemplo, a gente perdeu um gol, tudo bem que foi anulado lá, disse que bateu na mão, mas aquilo ali, não sei quem chutou, a queima-roupa ali, o goleiro defendeu. Se aquilo ali a bola entra e fosse um lance normal, o jogo era outro. E você sabe também, a gente como americano, a gente sabe o tanto que um pênalti no 1-0 modifica o cenário da partida, né, inteira. Então, todos os jogos a gente tem saído atrás, isso prejudica qualquer planejamento. Aí sair com 1-0 daquele jeito ali, pênalti maroto, aquilo pra mim não foi pênalti, de jeito nenhum. Aí é complicado, né? Série A, vocês estão falando aí que Série A, eu tô acostumado com Série B, né? Mas Série A diz que se cair o juiz apita, então a América também tem que aprender a cair, né? Sim. Mas... Ô, Formiga, mas se você tá achando que a gente tá bravo, é porque você não tá vendo o comentário aqui do Matheus Felipe. Esse bicho tá bravo, esse tá... Ele tá mandando aqui, tá xingando o Alain Mineiro de tudo sem imaginar, tá xingando o Eduardo também, que não era nem banco no Fluminense, tá xingando até o Daniel do São Paulo, que deve acertar na semana que vem, já tá xingando. E tá sobrando também pro chileno Francisco aqui, que era reserva na Universidade Católica. E ele fala também da diretoria, dessa questão de contratações, ele cita aqui o dinheiro da cota de TV, que foram 25 milhões, o dinheiro da venda do Richarlison, 10 milhões, e aí ele questiona por que que esse dinheiro não foi para contratações. Segundo ele, esse dinheiro não foi para contratações. Temos também a participação aqui do Sérgio Tavares, ele fala que também achava que o Botafogo era pior, mas aí eu vi os caras não jogarem nada, fazerem 3 gols ontem, foi triste demais, Corneta. Estou com vocês, Colatina para o time inteiro. Eu também tive essa impressão, ô Formiga, você que está chegando agora, a gente já falou sobre o jogo, o que mais me assustou ontem é que eu vi um Botafogo que estava jogando feijãozinho com arroz, o Botafogo não estava jogando nem bem e fez 3-0 na gente com uma facilidade danada. Fala aí o resumo, o que você achou do jogo de ontem? Em resumo, eu achei que o jogo foi... eu costumo falar que falar mal do Botafogo, falar mal principalmente do Botafogo, dá azar. É um time macumbeiro, cara. Esse time é tão macumbeiro que até o gol do Bruno Sávio, você viu que confusão, e o Bruno Sávio agora eu acho que vai virar artilheiro do Brasileirão. Aquele pênalti foi muito esquisito. O Adalberto era o deus da zaga no América. Todo mundo tava falando que a zaga do América é Adalberto e mais um. Sim. Todo mundo falava isso. Aí o Adalberto vai e me faz uma cagada daquela. Aquilo de letra ali, sem brincadeira, aquilo ali, ele tentou driblar um atacante na entrada da área sozinho. Aquilo não se faz em lugar nenhum. Nem pelada de casado solteiro. Nem pelada de casado solteiro. E o melhor, e o Adalberto, se eu falasse mal dele no jogo contra o Inter, por exemplo, alguma coisa assim, se estiver falando mal dele, todo mundo ia me jogar pedra. Ia falar assim, pô, você tá louco, o Adalberto é... E aí você vê um jogo desse, cara, a fatalidade, o Botafogo não jogou nada, nós demos 3 gols pro Botafogo, porque esse pênalti o juiz deu, mas os outros 2 a gente deu, nas costas do Adalberto, pra mim, infelicidade, jogador que tá sem ritmo, entrando agora, sabe, mas assim, eu acho... Que o América perdeu, não foi o Botafogo que ganhou esse jogo. É isso que eu... Rony, qual que é o barato que você tá usando, velho? Eu tô precisando disso também, cara. Eu tô achando que lá em São Paulo tá passando outro jogo, senhor. Eu tô achando que ele viu reprise da gente ganhar lá em volta do Botafogo anos atrás. Eu não sei que jogo você viu, não, comigo. Não. Foi um jogo horroroso, cara. O jogo foi muito... mas o América, o jogo foi muito ruim, mas os gols, que é que ganha campeão, o jogo é gol, o que vale é bola na rede. O América tem essa tendência, gente. O América é o tal do Robin Hood, desde que eu nasci que eu escuto isso, pede pros fracos e ganha dos ricos. Por quê? Porque o América é aquele, ele tem uma propriedade assim do X-Men, ele se transforma de acordo com o adversário que ele tá pegando. Se o adversário for bom, o América joga um bolão. Vocês viram contra o Inter, né? Agora, se o adversário for uma draga, ele vira um Ibis também. Ele nivela incrivelmente. É uma propriedade que o América tem, que nenhum outro time eu já vi isso na minha vida. Então, se você for pegar um pelado de casado solteiro e for jogar contra o América, o negócio fica equilibrado. E se você pegar o Barcelona, o Real Madrid, para jogar com a América, também equilibra. Nós pegamos o Milan, jogamos de igual para igual, é uma coisa de doido. É um trem, um fenômeno que acontece, um X-Men aí do América. E contra o Botafogo, por isso que o jogo foi ruim. O jogo foi muito bom contra o Inter, que é ponteiro, e foi muito ruim com o Botafogo, que a gente equilibra, né, que é a ruindade. Eu não sei que dá, mas também vocês têm que ver. Tava Alan Mineiro, Eduardo também, a gente tava entrando com um time novo aí também, os caras, primeira vez que joga junto aí, dá um descompasso. Mas assim, e segundo jogo do treinador, né, velho? Então, eu de próximo jogo tem que melhorar, velho. Outra coisa que eu percebo na América também, você falou esse negócio de jogar bem contra time bom e jogar mal contra time ruim. Eu reparo isso, e outra coisa que eu reparo é que o América joga bem quando o estádio tá lotado, mesmo que de torcedores adversários. Quando o América joga contra muitos torcedores, podem ser torcedores adversários. O América joga bem. É verdade. Dá pra ver que você é do contra, né, cara? É, é um time danado. É, você lembra daquela partida que o América vendeu o mando de campo lá pro... Eu acho que foi em... Pro Corinthians, em Berlândia. Berlândia, pro Corinthians. É. O Corinthians ganhava de todo mundo. O América foi lá e meteu o ferro no Corinthians, com a torcida toda do Corinthians. É, e no jogo seguinte foi contra o Fluminense, lá no Maracanã, com festa de aniversário pro Fred, e nós metemos 2-1 nos caras. É. Quer dizer, sabe... Mas é um bom parâmetro. Comparando a nossa campanha desse ano com a de 2011, a gente tá um ponto atrás, com um empate a menos. Boa comparação, isso aí é importante. Mas só que o que preocupa, ô Corneta, é que a sequência do América até agora foi uma sequência fácil. Foi então, a gente vai melhorar, melhor. Não, pra gente ganhar. Daqui a duas rodadas tem Atlético, então 3 pontos pra gente, pelo menos, né? Ah, ufa. Não, o Givanildo aí... só caiu porque o Atlético não foi as primeiras rodadas. Porque eu tenho certeza, se fosse a terceira ou a quarta, a gente tinha metido o goleado na cachorrada de novo. E outra coisa, se a gente conseguir ganhar do Atlético daqui a duas rodadas, a chance da gente escapar da zona de rebaixamento e deixar Cruzeiro e Atlético lá é grande, cara. Pensa que sensacional que seria isso. É tá desesperador, mas assim, a tabela também, a gente tá na lanterna, mas não tá tão ruim. É de dois resultados positivos, por exemplo, Coxa aqui, é plausível ganhar, né? Sim, o Atlético vendo o jogo aqui, dá pra empatar ou ganhar pelo menos eles, entendeu? Porque o time de treino é uma draga. Então, com duas vitórias, a gente já pula pra fora, já vai lá pra zona sul-americana. Sim, o campeonato... É o time, não, não é o time existe jogar sério, né? Esse tipo de desespero que a torcida da América tem de... Pô, agora já tá rebaixado. Eu vi comentário de gente colocando no grupo que... Não, agora não adianta contratar mais, é melhor economizar esse dinheiro pra gastar no ano que vem, porque já vai ser rebaixado. Tá. Calma, gente, não é assim. Calma que não é assim. Não. O campeonato é muito longo, duas vitórias nos coloca com chance de neguinho falar, tem Libertadores aí. Não é desse jeito. O que tem preocupado é que a gente vem acompanhando a qualidade técnica ou a falta de qualidade técnica de alguns jogadores do América desde o início do ano. O que nos preocupa é a gente sempre fica com o pé atrás se esses jogadores são qualificados a ponto de aguentar a Série A inteira jogando o tempo inteiro contra time bom. Na Série A você não vai enfrentar time ruim, raramente você vai enfrentar. Sempre vai ser uma condição difícil. Então, e daqui a pouco vão voltar as contusões, que vão sempre nos atormentar até o final do campeonato. O que nos preocupa mais é isso. Mas, alguma luz no fim do túnel tem. O treinador novo, por mais que já tenha muita gente também fazendo a comparação, pra mim até covarde, de tá perdendo do mesmo jeito o Givanildo, é a mesma coisa, não sei por que mandou o Givanildo embora. Eu já falei aqui, eu sou muito favorável ao Givanildo, eu tenho o Givanildo como um ídolo do América, mas estava um pouco na hora dele mesmo, o time não estava reagindo, fizemos a troca. O treinador novo, o português, ele parece saber onde ele quer chegar. Isso é um primeiro caminho. Ele parece saber como ele quer ver esse time jogando. Isso é uma luz no fim do túnel. Se ele vai conseguir isso rápido, se vai conseguir devagar, se antes dele conseguir isso ele vai ser mandado embora, são outros 500. Se ele vai continuar perdendo de 3-1, se vai aumentar, se vai tomar... Não sei, mas que ele parece saber o que ele está querendo fazer no América, ele parece. E resta saber se ele vai ter material humano para isso, se os jogadores vão conseguir entender o que ele quer e colocar isso em prática, e se isso vai funcionar. Isso não vai funcionar contra todo mundo, o América não vai virar um super time, mas se o América melhorar 20%, dá para a gente começar a beliscar um tanto de vitóriazinha e sair dessa zona. Eu acho o seguinte, cara, sobre isso aí, eu acho o seguinte, o treinador começou a colocar a teoria dele, tática, né, mas olha, muita gente, inclusive que a nossa, nossos telespectadores aí, espectadores, sei lá como é que fala, os ouvintes, muita gente reclamava do nosso preparo físico e não sei o quê. Ele também tá de olho nisso, o pessoal começou a trabalhar aí. Você pode ver que contra o Inter e contra o Botafogo, o América entrou fervendo, entrou mais ligado. Porque normalmente o time do Givanildo era mais preguiçoso. Entrava ali devagarzinho, segurando a onda para tentar fazer alguma coisa. Então eu acho o seguinte, que leva um tempo ainda para o jogador ter preparo físico, ter adequação para seguir o que o professor manda, né, e tal, que o treinador manda. Eu acho que o que aconteceu, se você colocar no papel, o América perdeu dois jogos fora. Não dá para falar que o América vai ser rebaixado, alguma coisa. Perdemos dois jogos fora, os dois jogos fora. Agora nós vamos ganhar dentro de casa. O problema de perder uma das partes que perdeu, de 3-1, foi pro candidato direto a descer junto com a gente, cara. É esse que é o problema. O jogo de ontem valia 379 pontos. E um 3-1 com louvor, né? E sem deixar dúvida. Perdemos carimbado. Cara, o segundo gol foi o último gol que eu vi do Botafogo. Os caras tocaram a bola na área, sozinho. Não dá, não, velho. Não. É vergonha. Ô, Formiga, você tava falando aí sobre o esquema do Português, e eu também tava. Numa coisa a gente tem que concordar. Esse Português vai virar pro Adalberto agora e falar: menino, você nunca mais tenta driblar de letra, não. Você pega essa bola e enfia no cu. Vai matar ele. Eu acho que com o Adalberto, ele não vai tentar mais essa história de sair tocando, de sair jogando. Ele vai virar pro Adalberto e falar: meu filho, você enfia o pé nessa bola lá pra frente, porque você não sabe sair jogando. Não, não tem base. Isso que o Adalberto fez foi na aula irresponsável. Aula número um pra qualquer zagueiro na base é falar assim: meu, você não brinca aí atrás. Você quer driblar atacante, você dribla lá depois do meio de campo, lá na frente, se você não for o último homem, né? Que tem um zagueiro que sai driblando todo mundo pra fazer o gol. Mas, né, pô, ali atrás tá doido. Isso aí nem em lugar nenhum, futebol de salão, nada, você não pode fazer isso. Por mais que você tenha confiança, esse aí dele foi primário. E tanto é que eu acho que ele sentiu isso, porque o outro gol também, a bola passou por ele. Ele deu uma furada lá, aí o João Ricardo teve que fazer o pênalti. Porque eu acho que ele ficou instável, cara. Eu tava vendo uns jogos aqui do Palmeiras, aqui na arena, aqui no Paulista, né? E, cara, é impressionante quando um zagueiro tá mal no jogo, cara, ele não acerta nada, ele não acerta nem sem a bola. Sem a bola ele já topa, no bate de cabeça no volante. É impressionante, o cara fica totalmente nervoso. E desestabiliza o time inteiro, né? Sim, o time vai falar assim: pô, se a bola for lá, vai passar. Essa intranquilidade passa pra todo mundo. Tem a situação aqui do Brendo. Brendo manda um abraço pra todo mundo, elogia o programa, que segundo ele tá muito bom, como sempre. E fala aqui que o nosso reforço será a torcida, que nós precisamos dela. Tomara que a torcida compareça, viu, Brendo? Porque a torcida da América tem essa característica de sumir mais ainda quando o time precisa. E sábado agora o jogo já tá ordinário também, num dia péssimo, que é sábado. O próximo jogo sábado 9 da noite, né? Contra o Coritiba. Então o trem já não ajuda muito também, né? Sim, e aí eu vou te falar: é jogo que o América tem que, da forma que for, de 6-0, fazendo gol de barriga, fazendo gol do jeito que for, o América tem que vencer esse jogo contra o Coritiba. Mas aí entra o seguinte, rapaz. Vocês, do outro lado, duas coisas para falar do Botafogo. Uma, que esse jogo também, se é 390 mil pontos, esse jogo aí, igual o Corneta falou, para nós, para eles também era. Se eles perdessem para nós, era uma coisa de doido. Ia derrubar lá do presidente até jogador, ia sair da equipe, porque perdeu pro América. Porque a gente acha, aí entrando pra psicologia, a gente se acha bonito, mas os outros tudo acha a gente pangaré. Todo dia eu vou trabalhar lá na empresa, o pessoal fica: e a minha equipe, né? Aqui em São Paulo, e eu vou e falo pra eles assim: ó, conhece a história lá da lebre da tartaruga? Pois é, nós estamos deixando esses cavalos paraguaios tudo sair na frente. Depois só vai dar coelho de 3 em 3 pontos, vai pulando. Então esse nicho que eu falava, não vai nada. O que o Formiga toma, cara? Comenta aí, o que o Formiga anda tomando, gente? Comenta aí no post. Enquete, podem mandar no comentário. O que o Formiga está usando em São Paulo? E eu falei: e vamos mitar aí no Cartola. Já tô falando pra eles: ó, pro sábado já pode botar jogador da América aí no sábado, que nós vamos pra atropelar e não tem pra ninguém aí do meio do campeonato pra frente, não. Agora, no início, a gente deixa esses cavalos paraguaios tudo sair na frente, não tem problema. Depois eles começam tudo que fica pra trás. É assim que é. Agora, vamos botar. É com emoção, né, Formiga? É com emoção. Porque, já me falaram uma vez, isso que quem me falou foi o torcedor do time que é Corinthians, Palmeiras, eles discutindo lá, falando assim, ó, não adianta a gente falar quem vai ser o G4, quem vai ser o campeão esse ano, não. Time que é campeão brasileiro não é o time que entra pronto para a Série A. Eu falei, gente, mas isso é exatamente o contrário de tudo que eu aprendi, né, na escola, que o pessoal fica falando na América, que nós temos que usar o Campeonato Mineiro para pôr o time certinho para poder já entrar rasgando no Campeonato Brasileiro. Aí o pessoal, eu deixei o pessoal debater, eles falaram assim, mais adiante, assim, não, você pode ver quem entra com o time, campeão paulista, o Santos, beleza, campeão gaúcho, internacional, será o quê? Eles entram bem e tal, depois começa a machucar um, amarelo o outro, e aqui o trem vai despinguelando, e do meio do campeonato pra lá, eles já ficaram pra trás. E aí, quem que ganha o campeonato? Isso os caras falando, hein? E é torcedor de São Paulo, Palmeiras, discutindo lá, e eu prestando atenção na conversa. Eles falam, quem ganha é quem monta o time durante o campeonato. Aí eu dei um tapa na mesa e falei, pois é, por isso que o Coelhão tá nessa daí, ó. Vocês pode colocar o Coelhão no cartola aí, que o meio pra frente nós vamos que vamos. Então, torcida do América, a gente começou o programa aqui meio desesperado, podem agora todo mundo ficar tranquilo, vamos todo mundo ficar tranquilo, porque o Formiga explicou que a gente não tava conseguindo entender. Esse início ruim de campeonato, na verdade, uma pegadinha do malandro. A gente está só fazendo isso aí para que todo mundo pense que o nosso time é ruim. Daqui a pouco nós vamos reagir e vamos buscar uma vaga na Libertadores. É isso, Formiga? Vai chegar aí o Cássio, o Chicão, né? O Francisco aí vai chegar com o artilheiro de 0,1 gol por jogo. Exatamente. Pois é, vamos montando o time durante o campeonato. Lá na frente é que a gente vai ver quem ri por último ri melhor. Agora, outra coisa sobre o Botafogo é o seguinte, que eu ia falar, da mesma forma que o Botafogo também queria ganhar esse jogo de todo jeito, a gente viu que o Botafogo é muito ruim. Nós fomos muito incompetentes em fazer o serviço, mas olhando a ruindade do Botafogo, o América pode dormir sossegado, porque se a gente não faz o nosso serviço, o Flamengo vai fazer, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, vai tudo passar por cima desse Botafogo. Então, se o América não ganha ponto dessas tranqueiras, desses times ruins, esses Robin Hood, nós podemos ficar tranquilo que o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, vai tudo atropelar essas tranqueiras aí. Então, assim, se o América não ganha da zona, os outros vão ganhar da zona. O América tem que preocupar em ganhar em casa, nesse primeiro momento. É o Curitiba o foco. Tomara que a próxima vitória já seja contra o Curitiba. Vamos votar no Bala da Rodada e no Colatina? Vamos finalizar. Daqui a pouco tem o Masterchef Decadente. Já temos o voto aqui do Henrique. Henrique entrou antes aqui rapidinho, o Formiga já deixou os votos dele. Ele votou no Arthur pro Colatina. E no Bala da Rodada ele fez questão de não votar em ninguém. Então o Arthur tem um ponto. Colatina para o Bala para ninguém. Então o Bala ainda não tem ponto. Cláudio, corneta, quem que é o seu Colatina da rodada? Começar pelo Colatina que vai ser mais fácil, né? Time inteiro. Quem? Time inteiro. Todos. Todo. Inclusive o Adilson Ropeiro. Vai para todo mundo. Formiga, seu Colatina da rodada. O Colatina vai pro Adalberto. Adalberto. Duas falhas clamorosas e matou a América. Exatamente. E agora é comigo, eu, o Alisson Fernandes. Logicamente, voto no Adalberto. Adalberto com dois votos ganha o Colatina não, da rodada. Quatro votos. Jogo. Três votos, né? Porque tem o seu. Não, o DNA. Então, também pra todo mundo. Então, seu todo mundo tem um votinho ali escondido pro Adalberto. Eu votei no Adalberto. Então, o Adalberto. Henrique também, era pra ele contar, ué. O Henrique votou no Arthur, meu amigo. Ah, votou no Arthur? Votou no Arthur. Então foi mal. Tinha de votar no elenco todo. Eu voto no Adalberto. Adalberto, uma das piores partidas. O zagueiro que a gente tinha um pouco. Tem mais confiança, acaba sendo o Adalberto, e ele foi o que fez uma das piores partidas. A partida dele de ontem foi pior até que muitas do Suellington, que a gente reclama muito. Já pensou se fosse o Suellington que tivesse feito isso? Deus, o Suellington não falha assim. Uma hora dessa tava morto. Ele tem consciência da ruindade. Então, o mais importante não é ser bom, é ter consciência do tanto que você é ruim. Você sabe que você é ruim, você pega a bola e chuta ela pra frente, entendeu? Você não vai dar calcanharzinho na frente da área, porque ele é sempre Luizinho. O Micão. Mas aqui, Micão isso... Micão era assim, apontava o nariz, a bola ia pra direção, cara. E pronto, resolve. Isso que você tá falando faz muito sentido, porque eu pensei nisso na hora das falhas do Adalberto. O Adalberto, nas últimas partidas, quando ele voltou agora de contusão, não sei se vocês repararam, ele estava com tanta confiança, e esse negócio de todo mundo considerá-lo o menos pior zagueiro da América, acho que ele achou que ele era o Beckenbauer, né? Que ele tava, do nada ele se achou o Beckenbauer. E o Adalberto ia pra frente, passava do meio de campo, ele tentava finalizar no gol, o bicho tava com uma confiança absurda. E essas falhas de ontem tem um fundamento nessa confiança absurda que ele tava. Talvez com essas falhas ele vai dar uma baixadinha na bola, e é isso que o Corneta tá falando aí. Talvez baixe o espírito do Micão nele, o espírito de, opa, não sou tão Beckenbauer assim não, vou jogar mais sério, vou dar um bico na frente, e isso pode fazer o futebol dele melhorar. Torcer. Cenas dos próximos capítulos. Um treinador bom como o português aí pode ensinar isso pra ele. Com experiência europeia. Pode. Bala da rodada. Henrique votou em ninguém. Corneta, você. Eu voto na esperança do Formiga. Que não é possível. Foi a única coisa de boa que o menino falou. Foi o discurso do Formiga. Bola correndo aqui do meu lado. Até que eu chorei. Ô, Cláudio, sabe o que, que o Formiga tem que fazer a partir de agora? O Formiga tem que ser aquele palestrante motivacional, velho. Ó, Formiga, você tem que fazer isso na sua vida, cara. Você tem que partir pra esse lado, isso dá um dinheiro bom. Você pode fazer umas palestras motivacionais. Tem clube de futebol até na América, velho. Você é bom nisso. No América não dá muito certo, não. O Barroca foi lá, fez a turma até chorar. Entraram no campo, perderam, tomaram... Ah, pelo amor de Deus. Ô, Formiga, qual que é seu voto pro bala da rodada? Pô, o bala da rodada também é fácil. Vai pra ele. Bruno Sávio finalmente desencantou e desencantou contra o time da Macumba, o time da feitiçaria. Ó, agora tirou toda a zica. Foi difícil, foi duas cutucas de um lado, cutucas do outro pra bola entrar. Agora o Bruno Sávio desencantou. É outro jogador da agora pra frente. Pode, é bala da rodada. Brunão, Sávio. Solicito antidoping no Formiga. Agora comigo, bala da rodada. Ô, Formiga, você tá falando aí que o Botafogo é o time da Macumba, que foi o jogo da Macumba. Foi mesmo, porque pro Bruno sabe fazer gol, meu amigo. Alguma coisa sobrenatural existiu. Pois é. E ele joga, ele não foi normal, não. O Bruno sabe fez gol, cara. Que jogo não foi muito normal, não. E eu, por falta do... Lembrando, gente, vamos lembrar que o gol mais importante da Série B do ano passado, quem marcou foi o Sávio. Sim. E é o mais importante do ano passado. Pelo jogo de ontem, por falta de opção, achei que... Contra o Mogi, eu tava lá. Achei que todo mundo fez uma partida abaixo ontem. Nem o João Ricardo costuma regular. Ontem também foi muito mal. Eu vou votar também no Bruno Sávio pelo gol mesmo. Até porque é tão raro um gol do Bruno Sávio. A gente fica torcendo tanto para que ele faça um gol e desencante, para que consiga... ter uma sequência de jogos maior, e ontem finalmente ele conseguiu fazer um gol. Eu não sei quando eu vou conseguir votar no Bruno Sávio de novo, vou votar pelo jogo de ontem então. Bruno Sávio, bala do jogo com 2 votos, melhor em campo então ontem, Bruno Sávio, ou menos pior em campo, e o pior em campo, Adalberto, Colatina da rodada. Outros assuntos aqui, temos 3 mineiros na zona de rebaixamento, isso indica uma má fase do nosso futebol mineiro, o que vocês acham? O Campeonato Mineiro enganou a gente? Qual a opinião de vocês sobre isso? Olha, eu acho o seguinte... Eu acho que o Campeonato Mineiro não enganou ninguém. Olha o resultado. Atlético perder... América eliminado, foi eliminado, é sinal de alerta para o Atlético e para o Cruzeiro, né? A gente foi no trancos e barrancos e achou que tinha time, né? E a realidade veio esmagando a gente agora na Série A, né? Formiga. Eu acho que o América, a gente acreditou que podia mais e podia, mas eu acho que as nossas principais falhas foram contra o Vitória, um gol lá que a gente tomou um empate maroto do rapaz que nem tá no América mais, já mandaram aquela tranqueira embora, que Barbie, sei lá o quê. E contra o Cruzeiro também, um vacilo, era jogo ganho, a gente vacilou nesses pontos aí, senão a gente não tava chorando hoje não. A gente ia estar encarando esses dois jogos como duas derrotas pro campeão gaúcho e pro vice-campeão carioca, fora de casa, a gente não ia estar chorando. Agora, o Atlético e o Cruzeiro, a realidade dos dois é outra, eles são um time que tem dinheiro, tem tudo, né? O Atlético, se você for ver, ele empatou demais, e o Campeonato Brasileiro castiga quem empata, por isso que ele tá na zona. O Cruzeiro já é complicado, porque o Cruzeiro não tinha treinador, continua não tendo. Então, eu não sei, o Cruzeiro é um sério candidato a ser rebaixado mesmo, não tem jeito. O elenco dele ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou dos pequenos aí no interior, mas do Atlético também, que tá meio freguês, mas da gente eles tomaram vareio. Os jogos todos, eles não estão podendo nem ouvir falar, o América jogou melhor contra o Cruzeiro do que contra o Atlético. Então, o time dele, o elenco é ruim, treinador ruim. O Atlético tem um time bom e treinador bom, mas empatando não tem jeito, né? Vacilando, né? Acho que um pouco de ressaca da Libertadores, talvez. Mas vai reagir, o Atlético, o América vai reagir. Últimas participações aqui do programa de hoje, o Brendo e também o... Só um minuto. Matheus Felipe, os dois aqui têm a opinião de que o Colatina deveria ir para a diretoria. O Brendo fala aqui do Alencar. Ô, Formiga, passa o remedinho pro Matheus, ele tá precisando, tá muito nervoso. Ô, Matheus, você tem que ir pra São Paulo que lá passa outro jogo, velho. Lá é bom pra caramba, lá você não ia ficar bravo desse jeito, não. E os dois falam aqui de Colatina pra diretoria. Eu concordo com os dois, pra mim a diretoria tem grande participação nesse início ruim do América por ter acreditado. E aí não só depois do Campeonato Mineiro, do título mineiro, mas desde o início ter acreditado que esse tipo de contratação de apostas de clubes menores, jogadores sem passagem por Série A, que esses jogadores seriam sozinhos, né, sem algumas outras boas peças para segurar o rojão, que esses jogadores sozinhos iriam aguentar a Série A. A conta está chegando e agora vão ter que correr atrás de jogador às pressas aí. Outros recados aqui. Tá rolando aí na internet, é só procurar nos grupos do América, nas páginas das torcidas, vai ter um protesto da torcida, acho que é da Seita Verde, né, que eles vão fazer um protesto lá na porta do hotel, antes do jogo contra o Curitiba. Protesto é válido desde que não atrapalhe atrapalhe mais ainda o time em campo, mas cobrar tem que cobrar mesmo, tem que saber direito é de quem cobrar, porque às vezes cobrar também de jogadores que não tem muito mais a oferecer do que o que estão oferecendo, talvez não seja tão válido. Talvez a cobrança deveria ser em quem trouxe esses jogadores ou em quem deixou de trazer jogadores mais qualificados para a Série A. Não sei, mas o protesto, todo protesto deve acontecer e deve ser olhado principalmente por parte de quem toma decisão aí. Outro recado que vai ter também da galera, eu acho que já é da Barra Una, vai ter uma campanha de agasalho. Então quem vai no jogo no sábado, acho que na entrada do jogo, antes do jogo, eles vão estar recebendo agasalho. Quem tem aí a sua roupa de frio, está fazendo muito frio, é hora de ajudar. Quem tem aí uma roupa extra em casa, pega, leva para o jogo e já deixa lá com o pessoal da Barra Una, que eles vão destinar. Gol do Vitinho. Gol do Inter. Olha o gol, Marco Antônio Brook. Gol do Inter, 2-0 em cima do Galo aí. Esses eram os dois recados que eu queria dar. Quem ouviu o programa ao vivo, passe para mais um colega americano, divulgue o programa para a gente. Quem tem interesse em ouvir o programa, está sempre aqui no YouTube, no nosso canal, pode se inscrever, www.youtube.com/decadentes. No Facebook é www.facebook.com/decadentesamericamg, América sem acento. É só entrar lá, curtir nossa página, a gente sempre manda os links dos programas, sempre fala quando que irão acontecer os programas. Agora temos horário fixo, todo domingo e toda quinta-feira, sempre que tiver jogo anteriormente e sempre que for possível. Programa domingo e quinta-feira às 20 horas. Último recado aí do Formiga, rapidinho. Último recado do Corneta, rapidinho, é com vocês. O meu recado aí pra galera aí é o seguinte, gente. Vamos ter cabeça fria. O cara chegou, tem dois jogos só e perdemos dois jogos fora. Então, vamos dar um tempinho aí e muito otimismo aí pra frente. Abraço. Abraço. Corneta? Gostaria de fazer uma observação. Que programa maravilhoso, leve, fizemos hoje, não foi? Será por quê, né? Não sei por quê. Um programa mais leve, né? Interessante. Então, boa noite, coelhada. Não usem drogas. Apenas é que o Figa tá usando, que não quer falar com a Sam. E vamos lá do bar com uma coxa, né? Coxa branca, né? Vamos que vamos. Coxa é branca. Isso aí. Sabadão tem o coxa, 9 horas da noite. Aí no domingo a gente faz o programa 8 horas da noite. Falando da nossa vitória, da nossa recuperação em cima do Coxa. O programa hoje foi sensacional, não sei se coincidência ou não, mas hoje o Henrique não estava, talvez por isso o programa tenha sido sensacional. O otimismo do Formiga também nos ajudou a deixar o programa um pouco mais leve. Ô Formiga, passa, fora do ar, passa pra gente, daqui a pouco eu vou tirar o programa do ar, e fora do ar você passa pra gente o que você tá tomando, o que você tá usando, e manda uma dose aqui pra BH, que nós estamos precisando desse negócio aí. Falou aí pra todo mundo, até domingo que vem, comemorando a vitória contra o Coxa. Abraço. Abraço.